Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam uma vez mais todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que visa sempre trazer para vocês os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, nós estamos estudando excertos das cartas dos mestres de sabedoria, verdadeiramente frases selecionadas destas comunicações magníficas que os mestres Moria e Kutumi fizeram aos seus discípulos no Ocidente. Frases essas que foram dispostas em 12 grandes qualidades, 12 grandes atributos, e nós estamos, assim, paulatinamente, com muita calma, pois aqui no nosso programa nós não temos realmente pressa nenhuma para correr com um assunto. Estamos sempre buscando trazer para vocês comentários, acrescentar alguns comentários a esta maravilhosa sabedoria contida nestas frases. Pois assim como os provérbios, essas frases, caros ouvintes, que foram pinçadas, elas são frases curtas, mais baseadas numa sabedoria muito longa. Então, vale a pena nós fazermos esse estudo. E essas frases estão à disposição de vocês, ouvintes, lá na página inicial da loja esotérica virtual, em www.levir.com.br. Temos um link aqui na imagem que está aparecendo nesse momento, aqui no nosso playlist da rádio. Vocês podem acessar lá as frases do mestre Kutumi e do mestre Moria, que tratam exatamente dessas 12 grandes qualidades, desses 12 grandes atributos sobre os quais nós podemos meditar. E nós estamos exatamente tratando do segundo grande atributo, da segunda grande qualidade que estão contidas nessas frases, ouvintes, que nós já tratamos das frases relativas ao altruísmo, e agora estamos trabalhando aquelas relativas à compaixão. Compaixão que nós já abordamos com vocês no programa de ontem e em outras ocasiões também, é uma das mais nobres relações de amor que o ser humano tem com o semelhante. Uma relação com aqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam ser erguidos, que precisam ser preenchidos com o nosso calor interno, com o nosso amor. Então, é sempre bom nós estarmos aqui ouvindo estas palavras que nos incentivam a trabalhar pela humanidade com muita compaixão. Então, vamos dar início aqui a essas frases no dia de hoje, com mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: vós vos orgulhais de não serdes patriota. Eu não, pois aprendendo a amar seu país, aprende-se a amar ainda mais a humanidade. Esta é uma frase realmente excepcional do mestre Kutumi, pois muitas pessoas imaginam que os mestres não nutrem esse tipo de sentimento ou esse posicionamento patriótico, caros ouvintes. E muitas pessoas imaginam que o patriotismo seja uma ideia demodê, que não se aplica mais nesse mundo globalizado. Pois, na verdade, caros ouvintes, a globalização, na verdade, é a união de várias culturas locais. E o mestre Kutumi e o mestre Moria, na verdade, eram grandes dois defensores da grande nação, que não é só física, mas é uma nação espiritual, que é a Índia. Então, eles trabalharam intensamente pelo soerguimento da cultura espiritual da Índia, e isso foi feito das mais diversas formas e os mestres sempre viajaram pelo mundo tentando divulgar esse conhecimento. Então, ser um patriota, como diz o mestre, caros ouvintes, se isso for tomado realmente de uma maneira benigna, de uma maneira positiva, sim, é uma maneira de praticar a compaixão, pois nós estaremos nutrindo nos nossos corações o respeito pela terra onde nós vivemos e aprendendo a amar o nosso país, buscando solucionar os seus problemas e elevar o seu povo. Nós estaremos com certeza praticando realmente a compaixão. E mais uma frase dos mestres de sabedoria, agora do mestre Serapis, grande mestre da fraternidade egípcia, que apoiou também a grande movimentação de Madame Blavatsky nos Estados Unidos, quando ela fundou a Sociedade Teosófica. Então, o mestre Serapis nos diz o seguinte, no tópico da compaixão: exteriorizai as diviníssimas emanações do Atma, procedentes do Deus sentimento. O amor do homem mortal por seu semelhante em sua mais alta expressão espiritual. E concentrando-os, encontrai meios de beneficiar a humanidade pela aplicação prática dos sefirotes do amor, da misericórdia, da justiça, da divina caridade e da ilimitada auto-abnegação. Esta é a frase do mestre Serapis, que obviamente nos incita, ouvintes, a buscarmos dentro do nosso próprio ser a fonte desse amor, da compaixão, porque obviamente que de nós devem brotar todas as qualidades, todas as virtudes, e muitas pessoas realmente não compreendem que realmente existe no sentimento humano muitas coisas realmente divinas. O caminho do sentimento, ouvintes, ele é realmente um caminho glorioso que pode nos levar até altas expressões da espiritualidade, principalmente quando ele se manifesta na devoção, quando nós lançamos o nosso amor para cima, para o alto, para aqueles que estão acima de nós, para aqueles que também lançam o seu amor para a humanidade, ou quando nós lançamos o nosso amor para aqueles que sofrem, para aqueles que estão necessitados. São dois caminhos, ouvintes, que o amor pode seguir, e dentro de cada um de nós, ouvintes, existe um segundo aspecto divino, da mesma forma como existe o amor sabedoria, aquele que ficou conhecido como o aspecto filho da Trindade divina, ele também existe dentro de nós, esse amor sabedoria, que é chamado pelos hindus, pelos orientais, de Budi, ou seja, a fonte realmente da luz, da compreensão e do amor. Nós precisamos aprender a manifestar essa luz, caros ouvintes. E essa luz não é manifestada nem por ações físicas e nem pelo exercício da nossa mente, mas sim pelo correto posicionamento dos nossos sentimentos. Nós podemos usar os nossos sentimentos para manifestar esse segundo aspecto da divindade em nós. E é por isso que o mestre Serapis chamou essas divinas emanações procedentes do Deus sentimento, porque o filho e aquilo que ficou conhecido na nossa cultura judaico-cristã como o Cristo, ele é, como disse o mestre, o amor do homem mortal por seu semelhante em sua mais alta expressão espiritual. Em cada um de nós existe, ouvintes, essa qualidade. E ele, o mestre Serapis, obviamente, alguém que domina perfeitamente o conhecimento da Cabala, das Sefirotes, ele invoca, caros ouvintes, a cada um de nós para que nós manifestemos as Sefirotes do amor, da misericórdia, da justiça e da divina caridade e da ilimitada auto-abnegação. São todas essas características, ouvintes, que vêm do segundo aspecto da divindade dentro de nós. E o mestre Kutumi vai nos acrescentar mais ainda esse respeito quando ele diz o seguinte, ouvintes: embora ninguém deva esperar agradecimentos por cumprir seu dever para com a humanidade e a causa da verdade, porque no fim de tudo, trabalhar para o trem é trabalhar para si próprio. Entretanto, meu irmão, sinto-me profundamente grato pelo que fizestes. Isso nos faz relembrar uma certa passagem da Carta dos Mestres, quando realmente eles falavam a respeito de Madame Blavatsky e de outros grandes teósofos, que com relação a eles tinham uma profunda gratidão, e que entre os defeitos que os mestres têm, um que eles realmente não têm é o da ingratidão, caros ouvintes, porque também existe um outro aspecto da compaixão, porque nós estamos falando da compaixão no aspecto daquele que dá o amor, que tenta preencher as necessidades, que tenta com a sua caridade suprir a fome do corpo, o sofrimento do corpo e também as necessidades da alma. Mas também, ouvintes, é preciso se colocar na posição daquele que recebe a compaixão, aquele que está carente, pois muitas vezes nós somos carentes e nós realmente não sabemos nem pedir, caros ouvintes, pelas nossas carências, e muitas vezes também não sabemos como nos comportar quando nós recebemos amor, quando nós somos o objeto da compaixão. Então, a gratidão, caros ouvintes, que os mestres têm pelo trabalho feito pelos seus discípulos, e eles jamais deixam que essa gratidão seja manifestada, nós também, ouvintes, precisamos ter. Não existe realmente nada mais agradável, nada que nos preencha mais do que, caros ouvintes, reconhecer o trabalho daqueles que nos ajudam. Agradecer, ter gratidão pelo trabalho dos nossos pais, dos nossos professores, aqueles que trabalham diariamente à nossa volta para que nós possamos ter todos esses objetos, todos esses serviços que nós temos, que realmente tornam a nossa vida melhor, e principalmente aquelas pessoas que nos são muito importantes, porque são pessoas que dão amor para nós. Então nós temos que ser gratos, ouvintes, temos que expressar essa gratidão, porque muitas vezes o ser humano fica tão duro no seu coração que ele não segue sequer a etiqueta e nem sequer agradece direito nada que nos é dado. Então é mais um aspecto que nós precisamos realmente imitar aos mestres de sabedoria. Sermos gratos, ouvintes, por aqueles que nos amam e aqueles que nós, obviamente, conseguimos objetivar que estão ao nosso redor nos amando. E quando nós trabalhamos a nossa devoção, aqueles que já têm esse lado desperto, realmente agradecer a Deus, agradecer a grande energia cósmica, a grande ordem cósmica, os seres espirituais de luz, que estão trabalhando dioturnamente para manter, ouvintes, a ordem do cosmos e trazer também energias para nós. Essa postura, ouvintes, ela abre um canal no nosso coração que permite que nós recebamos muitas coisas realmente altamente significativas. Jamais nós devemos deixar o nosso coração endurecer pelos nossos conceitos mentais, pelos conhecimentos, muitas vezes apenas livrescos ou de instrutores ou de pessoas que estão ao nosso redor, que tentam simplificar as coisas e transformar as coisas em elementos simples e fazendo com que o homem fique duro, com que o ser humano sinta realmente uma força que ele não tem. Nós, na verdade, somos seres muito frágeis, ouvintes, e temos que ser extremamente gratos àqueles que alimentam o nosso ser pela nossa evolução. E mais uma frase aqui do nosso estudo, caros ouvintes, do Mestre Kutumi, onde ele nos diz o seguinte: até que a emancipação final seja, até que a emancipação final reabsorva o ego, ou seja, a alma, deve ela ser consciente das mais puras simpatias chamadas à existência pelos estéticos efeitos da arte, respondendo suas cordas mais sensíveis ao apelo dos mais santos e nobres apegos humanos. E aí o Mestre Kutumi realmente expõe, ouvintes, o caminho que muitas pessoas obviamente já divisam. O caminho da perfeição, na verdade, é composto de muitas e muitas imperfeições que nós vamos vencendo paulatinamente. Então, os apegos, ouvintes, na verdade são defeitos, são obstáculos, são peias, são grilhões que nos aferram à matéria. Mas aquele que quer evoluir não pode simplesmente lançar para o alto tudo aquilo que o prende à matéria, tudo aquilo que o prende aos seus semelhantes. Primeiro, porque isto é de todo impossível, ouvintes. Ninguém consegue se iluminar, ninguém consegue se espiritualizar como que num estalar de dedos, fazendo com que jogando tudo para os ares, ouvintes, como se isso fosse possível. Na verdade, o caminho, ouvintes, de subida naquela montanha da iluminação, ele é feito muito mais pela sutilização. Então, ao invés de quebrar e lançar longe as correntes, os grilhões que nos prendem, na verdade, o que nós temos que fazer é com que esses grilhões vão se tornando cada vez mais tênues, cada vez mais suaves, de forma que eles possam ser rompidos sem fazer sangrar as nossas mãos, sem prejudicar a nenhum semelhante e principalmente sem causar sofrimento a nós mesmos. Então existem, como disse aqui o Mestre Kutumi, certos apegos que são realmente sublimes e que nós não podemos dar uma de asceta vivendo numa floresta e nos afastar deles. Então, o sentimento da alta estética, o amor pela arte, caros ouvintes, pela beleza, isso será realmente uma das últimas peias, dos últimos grilhões que nós iremos vencer. Porque toda arte, todo som, toda pintura, toda cor, tudo aquilo que é belo e encanta os nossos sentidos, na verdade são formas. São formas do mundo manifestado que, apesar de nos encantarem, são ilusões que muitas vezes nos prende. Mas é melhor, caros ouvintes, estar de certa forma ainda preso, ligado a coisas belas e elevadas, do que obviamente estar aferrado ainda a coisas brutas, a sentimentos animalescos que realmente verticalizam o ser humano e fazem com que ele rasteje pela matéria, ouvintes. Esses pontos é que realmente nós devemos combater. Então, até que a emancipação final, quando a nossa alma, ouvintes, será lançada para o céu como um cálice, ofertada àquela nossa chispa divina perene e imortal e eterna, ouvintes, ela absorverá todos os conteúdos da nossa alma. Mas até que isso aconteça, nós temos que nos tornar cada vez mais sutis. Então a compaixão se demonstra nessa frase do Mestre Kutumi com uma compaixão com a nossa própria situação, ouvinte. Jamais uma autopiedade, mas verificar que a nossa evolução pode se dar, ouvintes, pela sutilização do ser. Vamos a mais uma frase do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: naturalmente, quanto maior o progresso em direção à libertação, menos eles se farão sentir, até que, para coroar todos os sentimentos puramente individuais e pessoais, cederão lugar para se fundirem num único sentimento universal, o único verdadeiro e santo, o único altruístico e eterno, o amor, um imenso amor pela humanidade, como um todo. E aí, ouvintes, realmente uma vez mais retornamos a esse tema, porque obviamente que o amor sobre o qual tantos poetas, tantos filósofos, tantos artistas têm falado, têm exposto, têm composto, têm escrito, ele é realmente a manifestação mais pura da espiritualidade. Porque o amor, ouvintes, ele é simplesmente a manifestação da unidade do universo, da unidade da vida. Então, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês, esta palavra que no português e nas línguas latinas nós chamamos de amor, ele tem muitas graduações. E no grego, por exemplo, existem 9 palavras diferentes para se referir a esse sentimento do amor. Este amor que o mestre cita, o amor, um imenso amor pela humanidade, é obviamente o mais elevado de todos. O amor incondicional, o amor cósmico que quer a união de todos os seres para que nós sejamos um único corpo, uma única espécie sobre esse planeta. Mas mesmo, caros ouvintes, quando nós nos unimos a um objeto, a um alimento, quando nós ouvimos uma música ou curtimos um belo filme, assistimos uma bela peça de teatro, ou então quando nós estamos simplesmente contemplando a natureza e tudo que é belo, que é bom e bonito que existe no mundo, ouvintes, e nós nos unimos com os nossos sentidos a esses objetos, também ali, ouvintes, existe um tipo de amor. E para ser compassivo, para realmente praticar a compaixão, é preciso, ouvintes, ser uma pessoa sensível a todos os tipos de amor possíveis e imagináveis. Então, desde um abraço que nós damos a um amigo, a um beijo que nós damos no rosto de uma criança, ou quando nós estamos com a pessoa amada, cumprimentando um estranho na rua, caros ouvintes, nós sempre temos que ter dentro de nós esse sentimento. O sentimento de que tudo que é espiritual, ouvintes, nos une. E quando nós temos satisfação de nos unir a qualquer coisa, nós estamos praticando, ouvintes, estamos manifestando essa característica do amor. Então, nós nos congratulamos a todos aqueles que comigo aqui se unem ao vivo diariamente para nos congraçar também numa espécie de amor, ouvintes. O amor à nossa espiritualidade que nós manifestamos aqui através dos conhecimentos que nós abordamos com vocês. Agradecemos muitíssimo esse amor, caros ouvintes, que emana de vocês e que vem até aqui, e saibam que realmente nós tentamos sempre emitir daqui muito amor, muito conhecimento, muita luz, muita sabedoria em direção a vocês. Então, se vocês sentem aí do outro lado alguma coisa, ouvintes, saibam que eu sinto muito esse amor, esse carinho que vem de vocês até aqui. Então, nós estamos realmente fazendo a coisa certa. Porque se essa energia flui, ouvintes, apesar de nós não estarmos unidos fisicamente, nem estarmos no mesmo ambiente, na mesma sala, de nós não termos o prazer de estarmos nos olhando, olhos nos olhos, mas essa ligação espiritual que nos une, ouvintes, que nós evocamos aqui no início e no final das nossas práticas, dos nossos programas, realmente faz com que esse amor, essa compaixão e esse altruísmo, ouvintes, existam aqui e agora, nesse programa, ouvintes. Então, agradeço uma vez mais essa participação de vocês, essa audiência de todos que nos acompanham. Mas está chegando ao final o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Como sempre, nós vamos fazer um intervalinho e vamos voltar na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Então, ouvintes, fiquem aí com a mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês a participarem conosco aqui desse trabalho, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Uma vez mais, agradecendo aí a audiência de todos que estão ao vivo nos acompanhando aqui no nosso programa, e também você que está nos ouvindo a qualquer momento na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual ou na opção Lux Esotérica aqui no menu da rádio. Muitíssimo obrigado também pela sua participação. E muito especialmente aos associados da Levir, que sempre estão nos apoiando para que esse programa continue sempre aqui levando a Lux, caros ouvintes, a tocha da luz, brilhando aqui nas noites da Rádio Esotérica FM. Mas vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, ouvintes. Estamos trabalhando sobre as frases aqui pinçadas pela Catherine Beattie, das Cartas dos Mestres de Sabedoria, nas 12 grandes qualidades que foram pinçadas aqui. Nós estamos tratando das cartas que falam da compaixão. Então vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: minha referência à filantropia foi em seu mais amplo sentido e para chamar atenção para a absoluta necessidade da doutrina do coração, em oposição à que é meramente a dos olhos. E aí o Mestre Kutumi, obviamente, traz à baila realmente a sua formação budista, pois a doutrina do coração e a doutrina do olho são duas formas de mencionar as duas posturas que o ser humano realmente pode ter, como é compreendido no budismo. Pois a doutrina do olho, caros ouvintes, que de uma certa forma também está exposta na tradição cristã, quando se diz que se deve retribuir uma coisa olho por olho e dente por dente, ouvintes, é simplesmente uma visão tacanha, uma visão limitada do que o ser humano pode fazer no mundo. Pois essa visão vê apenas as coisas como objetos, como as pessoas sendo também parte desses objetos. E ao contrário disso, ouvintes, a doutrina do coração, o coração que não vê, o coração que não pega, o coração que não tem os cinco sentidos. Então existe aquela outra frase que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, ouvintes. Isso é bobagem, porque o coração, ouvintes, que obviamente não é simplesmente essa bomba que está lançando sangue pelas nossas artérias, lançando o oxigênio, o ar, que vai oxigenar todas as células e os pontos do nosso corpo. Na verdade, o que se quer dizer com coração é porque ali está estacionada a nossa chispa divina, ouvintes. Por isso que nós a evocamos aqui na abertura e no encerramento do nosso programa. Porque a partir do coração vêm realmente as influências superiores do ser humano. O coração, ele é o sol, ouvintes, enquanto que a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que nós sempre confiamos muito nele, pois ele está saturado dos sentidos e aparentemente é ele que é a coisa mais importante aqui nesse mundo, na verdade, ele é apenas como a lua, ouvintes. Então a massa cinzenta, e provavelmente não por acaso é assim, ouvintes, a massa cinzenta do nosso cérebro é como a lua, caros ouvintes, que circula o nosso planeta, que não tem vida própria, mas sim apenas recebe os raios do sol que vem de longe. Então, um verdadeiro espiritualista, ouvintes, e como aqui o foco do mestre Kutumi, o verdadeiro filântropo, ou seja, aquele que ama o ser humano e trabalha pela humanidade, ele se conduz pela doutrina do coração, por aquilo que punge dentro do nosso ser. E não simplesmente pelos conhecimentos, não apenas pela racionalidade. E nós vemos tantas e tantas pessoas caindo realmente em erro porque desconsideram essa sabedoria. Nós vemos que tantas e tantos desatinos que aconteceram na humanidade não foram promovidos, não foram propostos, ouvintes, por pessoas que seguiam o seu coração, mas sim por pessoas com muita cultura, pessoas com muita informação, pessoas com muito poder político, poder econômico, poder militar. Todas essas coisas são expressões do conhecimento e da massa cinzenta do nosso cérebro. E aí, ouvintes, daí vieram muitas dissensões, vieram muitas confusões, muitas guerras e, com certeza, muito, muito sofrimento. Então, quando nós vemos catástrofes como essas que nós vemos no mundo, não é porque o ser humano não tem conhecimento, ouvintes. As usinas atômicas que estão lá pegando fogo no Japão depois do terremoto muito potente e do tsunami ainda mais que abateu o Japão, esses problemas estão acontecendo porque, infelizmente, o ser humano não sabe viver nesse mundo com o seu coração. Nós vivemos com o nosso corpo, nós vivemos com o nosso cérebro, mas nós não estamos realmente em sintonia com este ser vivo que é o planeta. Então, se nós quisermos realmente algum tipo de sossego, de felicidade, ouvintes, em algum momento dos nossos dias, nós temos que parar e ouvir o que diz o coração. Ele pode nos dizer coisas que estão ao contrário do que nos diz o nosso conhecimento. E muitas vezes são as pessoas mais simples, menos instruídas, é que têm mais essa percepção, justamente porque elas não têm aquele entulho de conhecimentos que faz com que a pessoa não saiba mais o que é espiritual, o que é material, o que é intelectual, e a pessoa vai pelo caminho de menor resistência e obviamente acaba sofrendo. Então a filantropia, ouvintes, ela não tem explicação pelo conhecimento. Não é uma coisa que dá lucro, não é uma coisa que traz benefícios. Então quem é filântropo ou aquele que se dedica em alguma causa voluntária, ouvintes, e se anula para realmente o bem do próximo, esse sim sabe o que é a doutrina do coração. Porque é assim, ouvintes, que a gente vai descobrir o que é realmente a compaixão. Mas vamos a uma outra frase aqui, agora do Mestre Moria, que nos diz o seguinte: tempo houve em que de mar a mar, desde as montanhas e os desertos do norte até os grandes bosques e as baixadas do Ceilão, só havia uma fé e um ardente clamor: salvar a humanidade das misérias da ignorância em nome daquele que primeiro ensinou a solidariedade de todos os homens. E agora, onde está a grandeza de nosso povo e da verdade única? Isso, ouvintes, é realmente o grande problema da humanidade. Porque sobre esta terra já pisaram muitos mestres, assim como desses que nós estamos aqui curtindo a beleza e a profundidade das suas frases. E todos esses mestres, ouvintes, e obviamente que essa sabedoria vem do Oriente, e os grandes instrutores da humanidade nasceram ou no Oriente Médio ou no Oriente Distante, talvez pela antiguidade daquelas terras, por elas obviamente terem almas ali encarnadas muito evoluídas, então aqueles povos tiveram o privilégio de receber um Buda, de receber um Jesus Cristo, de receber um Mahavira e tantos ouvintes, filósofos e santos, que obviamente fazer uma lista deles agora seria inútil, mas todos eles pregaram, ouvintes, esse grande objetivo, que é obviamente salvar a humanidade das misérias da ignorância. Não existe realmente nenhum objetivo maior para qualquer filântropo, para qualquer religioso, para qualquer pessoa que se dedique ao semelhante, do que livrar o maior número possível de pessoas desses sofrimentos. Porque, infelizmente, como nós já falamos algumas dezenas de vezes aqui nesse programa, o ser humano nasce sem um manual de instruções. E se nós viéssemos com ele, do lado do nosso berço viesse um manual de instruções, lá pelas tantas, quando nós pudéssemos lê-lo, nós não o faríamos. E mesmo que lêssemos esse manual de instruções, provavelmente nós não cumpriríamos as especificações do produto. E como, ouvintes, o universo não tem um serviço de atendimento ao cliente para onde nós realmente pudéssemos ligar para reclamar ou para pedir informações, nós temos que nos ligar Aqui mesmo, ouvintes, dentro de nós está o SAC Universal, o serviço de atendimento ao cliente do universo. Não está ligado num outro local que não em nós mesmos. Então temos que voltar a essa sabedoria que o Mestre Moria nos colocou e tentar realmente praticar alguma coisa dela em direção ao nosso semelhante. Mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, ouvintes, que nos diz o seguinte: para todos, Shohan ou Shela, ou seja, mestre ou discípulo, entre nós, trabalhadores juramentados, a primeira e última coisa a considerar é se podemos fazer bem ao nosso próximo, por mais humilde que este seja. E não nos consentimos nem sequer pensar no perigo, na injúria, no abuso ou na injustiça que a nós próprios disso advenha. Estamos prontos a ser cuspidos e crucificados diariamente, e não só uma vez, se daí um bem real advier para outrem. Vejam só, ouvintes, que profundidade, que comprometimento que esse mestre, que tantas encarnações dedicou ao nosso Ocidente, quando ele esteve entre nós como Pitágoras e tantas outras encarnações, ouvintes, como realmente os mestres estão envolvidos nesse trabalho pela humanidade. Ou seja, quer seja um mestre, quer seja um discípulo, quer seja um Shohan, ou seja, um Shela, se estiver na possibilidade dele causar um benefício a uma pessoa, por mais humilde que ela seja, eles estão dispostos, ouvintes, a serem, como está aqui entre aspas na frase do mestre, cuspidos e crucificados. E isso nem que seja diariamente e não só uma vez. Isso sim, caros ouvintes, é uma realmente um certificado realmente do comprometimento desses mestres e como durante tantas encarnações eles têm trabalhado por isso. Pois como o próprio Mestre Kutumi, quando ele foi aquele grande sábio da ilha de Samos, que foi Pitágoras, né? E provavelmente este não era o nome verdadeiro dele, né? Porque Pitágoras quer dizer a boca da serpente, mas a serpente sempre foi o símbolo, né, dos sábios do Oriente, sempre foi, sempre e ainda o é, né? Então Pitágoras, ouvintes, quando ele instruiu na sua escola na Grécia, ele obviamente fazia realmente valer todos os conhecimentos que ele recebeu no Egito e que ele recebeu no Oriente, que ele visitou. E ali, ouvintes, ele maravilhou muitas e muitas pessoas com seus conhecimentos matemáticos, com seus conhecimentos de proporção, mas principalmente, ouvintes, quando ele tinha um conhecimento profundo da natureza humana e ele, obviamente, preparava aqueles discípulos para atuarem no mundo. E o que aconteceu, ouvintes, com esse mestre há tantas centenas de anos, há tantos séculos atrás? O Mestre Kutumi, naquela encarnação como Pitágoras, foi perseguido, foi vilipendiado, a sua escola foi destruída e se diz, alguns dizem que o mestre morreu ali, outros dizem que ele teve que fugir. Mas o fato é que aqueles que praticam, ouvintes, essa compaixão pela humanidade, eles são realmente perseguidos. E isso, ouvintes, vocês devem tirar realmente uma instrução muito prática que me foi dada obviamente em círculos muito restritos, ligados à grande fraternidade branca, mas que cada um de nós espiritualista precisa estar consciente disso, ouvintes, de que a espiritualidade ela causa uma grande irritação naquelas pessoas que não estão ligadas aos estudos ou à manifestação da própria espiritualidade. Então, ouvintes, estejam atentos, não pratiquem aquilo que a Bíblia nos informa nas suas instruções de sabedoria e que não deve ser levado simplesmente ao pé da letra, quando a Bíblia diz: não deis pérolas aos porcos, ouvintes. Vocês, obviamente, não são concitados a ficar segurando os conhecimentos ou as boas vibrações que vocês tenham, as suas boas e maravilhosas pérolas, mas sim que vocês devem estar atentos se esse conhecimento, essas vibrações que vocês têm, dependendo do ambiente, das pessoas com as quais vocês estão lidando, se vocês não vão ser vítimas diretas daquelas pessoas que podem não estar realmente nem aí com o que vocês estão vibrando, com o que vocês estão falando, com o conhecimento que vocês estão distribuindo. Eu já tive a oportunidade aqui de dar exemplos práticos para vocês em relação a isso, porque tenho já uma experiência com conferências públicas, privadas, para falar para grandes públicos. Então, isso é uma realidade, ouvintes. A espiritualidade causa, às vezes, uma grande irritação. É quase que incompreensível isso, ouvintes. E no caso dos grandes mestres, eles correm realmente o perigo de vida. Eles, quando realmente fazem uma campanha de divulgação e precisam sair pelo mundo para trazer uma renovação, novos conhecimentos, novas vibrações, eles o fazem realmente com o preço das suas próprias vidas. Mas eles jamais, ouvintes, voltam atrás nesse determinado posicionamento que eles têm, que eles estão aqui para manifestar realmente esse conhecimento que eles têm em prol da humanidade, em prol realmente de um mundo melhor. Mas vamos encerrar aqui com uma última frase do Mestre Moria, que nos diz o seguinte: pois é grandioso trabalhar pela humanidade. Sua recompensa estende-se para além deste breve sonho da vida até outros nascimentos. Isso realmente é a mais pura verdade, ouvintes. Porque de nós que somos meros pirilampos, ouvintes, dentro da manifestação da vida da nossa alma, essa nossa vida terrena que nós temos nesse momento é apenas um dia da vida da nossa alma. Então nós somos apenas mais o piscar de olhos da existência imortal da nossa alma, e aquilo que vai sobrar, ouvintes, do Osmar, da Maria, do José que estão aí me ouvindo, dos Joões, de todos os nomes humanos que estão aqui na Terra, ouvintes, o que vai sobrar de nós são aquelas vibrações superiores e sublimes que nós conseguirmos vibrar nesse mundo. Porque essas vibrações vão fazer parte das nossas almas e vão se tornar também imortais. Todos os nossos erros, todos os desatinos, nossos sofrimentos, nossos sorrisos e nossas lágrimas, ouvintes, serão todos esquecidos. E o pó que é esse nosso corpo, o pó que está aqui reunido nas paredes que estão à nossa volta, todas essas matérias que perfazem aqui os nossos computadores e tudo que está ao nosso redor, ouvintes, é pó e ao pó retornará. Mas aquilo que é divino, ouvintes, seguirá para aquilo que é divino. Então é por isso, como disse o mestre aqui, vou repetir, pois é grandioso trabalhar pela humanidade. Sua recompensa estende-se para além deste breve sonho da vida, até outros nascimentos. Então aquilo que nós pudermos fazer vibratoriamente pelo nosso semelhante, vibrando, ouvintes, nas nossas meditações, nas nossas preces, se nós pudermos trabalhar em algum nível, fazendo alguma coisa pelo sofrimento físico, pelo sofrimento moral, pelo sofrimento da ignorância, ouvintes, instruindo, confortando, reconfortando, trazendo sabedoria para o nosso semelhante, vamos fazer isso, ouvintes, porque essas ações são realmente divinas e elas irão se engastar juntamente com as joias que a nossa alma já possui de sabedoria e de conhecimento. É para isso que existe aqui o nosso programa, ouvintes, e realmente nós, pela premência do tempo, temos que encerrar esse programa Lux Esotérica de hoje, com muita felicidade por estar aqui a serviço da espiritualidade de vocês, ouvintes, e muito grato sempre pelo apoio, pela audiência, pelo carinho que vocês sempre estão enviando para nós. Mas convido a vocês a fazermos a nossa última vibração. Vamos buscar, caros ouvintes, praticar alguma coisa disso que nós estamos falando. Fechemos os nossos olhos e calmamente deixemos a nossa respiração mais lenta e vamos fixar a nossa atenção uma vez mais naquele ponto pulsante dos nossos corações. Sintamos esse batimento que nos passa tão desapercebido durante todo o dia. Saibamos que o nosso coração está ali, ouvintes. Assim como o sol lá em cima, ouvintes, pulsa a cada 11 anos, a cada minuto o nosso coração pulsa 70 vezes. E ali, ouvintes, está a manifestação da nossa vida física, como reflexo da vida espiritual, da vida divina que está no universo, nosso sistema solar. Vamos, ouvintes, visualizar ali dentro a nossa chispa divina brilhando, irradiando a sua luz branca em todas as direções, fazendo brilhar a joia inefável sobre o lótus do nosso coração. Que essa luz preencha todo o nosso corpo, interpenetrando todo o nosso ser. Que essa luz se expanda como uma aura da mais pura e alva luz branca. Que essa luz se propague diante de nós, iluminando o caminho que nós desejamos trilhar para a nossa evolução. E aproveitando esta maravilhosa vibração, ouvintes, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o significado das palavras do mantra do ser interno, composto pela doutora Annie Besant, ilustre, insigne discípula do mestre Moria, cuja frase encerrou aqui o nosso programa de hoje. Vamos procurar compreender e realizar o significado dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro do que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz. Todos os seres. Amém, ouvintes, que esta bênção do Mestre que nós transmitimos siga, caros ouvintes, até os vossos corações, encandecendo ainda mais esta chispa divina, essa vida espiritual que pulsa dentro dos vossos corações, acendendo ainda mais o fogo das vossas mentes em busca de um conhecimento cada vez mais profundo e desejoso que todos nós possamos estar unidos em outras ocasiões, não só agora, mas pelo resto da existência, ouvintes, pois a unidade está presente nesse momento entre todos nós. Muitíssimo obrigado, ouvintes, nos despedimos de vocês desejando um ótimo final de noite, um bom descanso e esperando realmente estar com vocês nas próximas ocasiões desse programa. A todos vocês, ouvintes, nos despedimos deixando aí a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM e estaremos aqui de volta na próxima edição do programa Lux Esotérica. Um forte, um caloroso, um intenso e fraterno abraço para todos vocês, ouvintes, aqui da Rádio Esotérica FM.